Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. El crítico musical Jota Wagner, que escribe en el portal Wall de Brasil, dice que Tim Bernardes puede ser considerado uno de los grandes compositores de los tiempos actuales. Escribe también que Tim Bernardes heredó de la familia una total falta de preconcepto con los géneros populares brasileños, que se alían a un ropaje moderno y sensible de aquello que hace musicalmente hablando. Dice, de cierta forma, una especie de Devendra Banhart brasileiro, que siga siempre así, llevando encima la música brasilera. Devendra, por ejemplo, puede ser reconocido en varios elementos de su música, así como Raúl Seixas y Belchior, especialmente en esta canción, la balada de Tim Bernardes. El álbum donde está incluida esta balada se llama Mil Coisas Invisíveis, es de 2022. Hace algún tiempo atrás habíamos escuchado una canción de este álbum que se llama Bebé Garupa de Moto Amarela y hoy voy a invitarles a que escuchemos juntos esto que es una preciosura que se llama La Balada de Tim Bernardes. Es una canción de corte autobiográfico y el propio Tim dijo que él ya tenía una parte de la canción escrita, solo que fui adicionando versos. Por un lado, esa letra es muy personal. Generalmente mis composiciones son hechas de un yo lírico que encaja en otro y en otro y otro, y por ahí aparecen muchas cosas personales. Habla también de mi relación con la música, como yo la concibo como un espacio sublime, sagrado en mi vida, de una manera cotidiana, simple y directa, sin llevarlo tan en serio. Tim Bernardes, desde su último disco, Mil Coisas Invisíveis, esta preciosa balada de Tim Bernardes. Hoje eu me despertei de sonho lindo, a minha voz sorrindo, há quanto tempo faz. Vó, que eu não te abraçava, a tua voz na sala, os quadros e os cristais. Pois dos assuntos sobre bruxaria, minha avó daria, quem sabia mais. Dos mistérios do planeta e o dom da natureza de se transformar. E transformando ela mudou de plano, um dia todos vamos, porém até lá. Vai meu filho, encontra um jeito de ser aqui mesmo que você sonhar. E por que não cantar e por que não cantando lá, lá, lá, lá. E por que não cantar e por que não cantando lá, lá, lá, lá. Quanto mais o tempo passa, mais eu acho graça nessa enganação chamada virar adulto. O tempo é tudo junto, sem separação, sem ter barra de compasso, sem ter ponto ou traço, sem ter travessão. Procurando estar presente nesse encontro entre o antes e o depois. E por que não cantar? Ser feliz, eu quero ser mais calmo, eu estou cuidando de mim mesmo. Eu vou sonhar mais uma vez, porque se o sonho acabou, não é um sonho velho que vai acabar comigo. Eu vou mudar, eu já mudei, estou mudando, a vida é feita para aproveitar, e de algum jeito acho que estou aproveitando. mais uma vez, acho que eu vou. Eu quero tentar ir, inclusive, acho que já estou tentando. Não sei se prevenido ou preocupado, eu ando viciado em resolver função. Pra tirar tudo da frente, sentir finalmente paz no coração. Mas é que quanto mais eu me adianto, anda pra frente o ponto que eu quero chegar. E acabo sempre atrasado, sem ninguém do lado pra me acompanhar. Mas por que não cantar e por que não cantando? Lá, lá, lá, lá. E por que não cantar e por que não cantando? Lá, lá, lá, lá. Eu quero música de qualquer jeito. A paixão da minha vida, minha fantasia, meu eterno amor. E eu quero a forma e o conteúdo, a casca e o profundo, a pose e a canção. Eu quero tudo, eu quero tudo. Ai, ai, como eu me iludo e vivo a ilusão. Ser feliz, eu quero ser mais calmo. Eu estou cuidando de mim mesmo. Eu vou sonhar mais uma vez. Porque se o sonho acabou, não é um sonho velho que vai acabar comigo. Eu vou mudar, eu já mudei, estou mudando. A vida é feita para aproveitar, e de algum jeito acho que estou aproveitando. Se por acaso o amor chamar mais uma vez, acho que eu vou, eu quero tentar ir, eu inclusive acho que já estou tentando. E por que não cantar, e por que não cantando? Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Música. Mundos diferentes. Ángel Eduardo Mateo López, un compositor uruguayo nacido en Montevideo, uno de los grandes representantes de la música popular de su país. Compuso gran cantidad de canciones en distintos géneros, entre ellos candombes, baladas y bossas novas, como guitarrista o junto a otros importantes guitarristas y conjuntos como Rubén Rada, Horacio Buscaglia, Estela Mañone, El Quinto, Pipo Espera, etc. Es considerado como uno de los principales precursores de la fusión del candombe rock y otros géneros que sería popularmente denominada candombe beat. Cuerpo y Alma es el segundo disco como solista de Eduardo Mateo, que hoy les presentamos. Fue grabado entre 1981 y 1984. Tras el registro de 1976 de Mateo y Trasante, un disco a dúo con Jorge Trasante, que fue publicado en marzo de 1984 por el sello Sondor en formato de vinilo y de cassette. A diferencia de la grabación de Mateo y Trasante, el registro de Cuerpo y Alma se compuso de sesiones tensas, interminables y con poca responsabilidad por parte de Mateo. Este hecho produjo que las sesiones iniciales se vieran interrumpidas por diversos problemas. A mediados de 1983 se retomó al fin sin interrupciones el proceso de grabación del disco. Este estuvo a cargo de Daniel Báez. La disposición de Mateo había cambiado y se tomó muy en serio el trabajo. En este disco, Mateo combina lo minimalista de su primer disco solista, Mateo Solo Bien Se Lame, ya nos acordamos de ese disco, y la beta experimental del disco Mateo y Trasante. Mateo juega aún más que antes con las palabras y sus significados, crea ritmos nuevos y experimenta con distintas afinaciones. La búsqueda de sonidos hindúes efectuada en Mateo y Trasante también se produjo en esta ocasión, especialmente en lo que refiere a la percusión, de la que ahora se encargaría el propio Mateo. Escucharemos a Eduardo Mateo desde su disco Cuerpo y Alma de 1984, su canción Un Canto para Yemanjá. Diferentes.